Sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã, deixa correr, deixa passar. Ande pra frente, mas deixa eu voltar. Ande na paz com os filhos de frasco pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar pra você me prender. Me deixa agora eu te querer pra viver fantasia. Na quarta-feira nunca mais em mim chegar. Faz desse amor um carnaval pra viver na folia. Paz tem cor de não. Não me diz que o coração sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã, deixa correr, deixa passar. Ande pra frente, mas deixa eu voltar. Ande na paz como os filhos de Gandhi. Ande que o mundo não vai te quebrar. Frasco pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar pra você me prender. Me deixa agora eu te querer pra viver. Mas deixa eu voltar.